Olá, boa tarde a todos vocês. Está no ar mais um podcast. Hoje é dia 9 de dezembro de 2019, são 1 hora mais 49 minutos. E é como eu imaginava, aconteceu. O Cruzeiro acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O Cruzeiro perdeu 2-0 para o Palmeiras em Belo Horizonte, e juntamente com o empate do Ceará com o Botafogo por 1-1, o Cruzeiro acabou decretando seu descenso à segunda divisão. E o jogo nem teve final porque tiveram aquelas cenas de selvageria. Eu acho até que isso poderia não acontecer se o Cruzeiro vencesse mesmo caindo. Só que o jogo nem acabou direito porque alguns idiotas de torcida organizada financiada por muitas diretorias de muitos clubes aí, acabam protagonizando essas cenas lamentáveis, horrorosas. Por isso que eu nunca vou em estádio, não tenho vontade de ir em estádio só pra não ver coisas como essas aí. Criança saindo do estádio, tendo que ser expulsa do estádio porque alguns vândalos acham que o território é deles e querem só depredar, fazer arruaça. São os bandidos. E aí quando a polícia faz alguma coisa, a mídia já chega e fala: não, a polícia é muito truculenta, essas coisas. Mas as primeiras pessoas que pedem uma ação da polícia são alguns órgãos da mídia, entende? Então não dá pra entender esse pessoal, não dá, sinceramente. Um pouquinho de água. Bem, falando do jogo em si, um jogo simplesmente horroroso, um jogo muito fraco. Palmeiras, nem pelo fato do Cruzeiro estar nervoso, nesse fato conseguiu fazer esse time jogar bola. Um jogo muito ruim. No primeiro tempo, a sorte do Palmeiras é que o Cruzeiro estava nervoso demais para tentar alguma coisa, sabe? O Cruzeiro estava muito, sei lá, muito assustado, muito nervoso, sem saber o que fazer. Não teve muita chance, só que o Palmeiras também não teve. E o Palmeiras não soube aproveitar o nervosismo do Cruzeiro no primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo, quando o jogo estava bem horroroso, estava se encaminhando para um verdadeiro marasmo, o Botafogo sai na frente do Ceará. E aí dá um ânimo para a torcida do Cruzeiro, só que esse ânimo acabou não indo para o campo. O Cruzeiro continuou apático, atônito, assustado, e não mudou muita coisa. Eu até pensava que depois desse gol do Botafogo, o time do Cruzeiro pudesse reagir no segundo tempo e fazer o gol que o manteria no grupo especial. Não, grupo especial de carnaval, na Série A. Mas não foi o que aconteceu. Começou o segundo tempo e o time do Cruzeiro continuou naquele marasmo, naquela maneira afoita de jogar. Até tentou atacar mais, só que naquele bumba meu boi, sem nenhum tipo de objetividade. E num dos contra-ataques, o Palmeiras fez 1-0, gol do Zé Rafael. Fraquíssimo Zé Rafael. E aí virou desespero, né? O Cruzeiro já não sabia mais o que fazer dentro do campo, e o Cruzeiro era um arremedo de time, sabe? Nem sombra do que o Cruzeiro foi no começo do ano, entende? Aí, pra colocar pá de cal, aos 40 do segundo tempo, o Dudu de cabeça fez 2-0. E meio que sacramentou mais ou menos o que eu imaginava. Não é que o Ceará fosse fazer alguma coisa com o Botafogo. O Ceará, aliás, até empatou depois. O próprio Cruzeiro se enrolou nas próprias pernas. Eu já imaginava que o Palmeiras não jogaria bem. Só que quem Quem impôs mais dificuldades ao Cruzeiro no jogo foi o próprio Cruzeiro. E o Palmeiras só aproveitou, fez 2-0 e ficou de bom tamanho esse placar, 2-0. Pelo que foi o jogo, um jogo de um baixo nível técnico e um jogo que coroou de espinhos, ó, que poético, coroou de espinhos o que o Cruzeiro fez durante todo o ano. Desmandos da diretoria, jogador achando que é dono do clube, Thiago Neves principalmente. E vários jogadores vão ficar marcados com esse rebaixamento. Thiago Neves, Edilson, Egídio, enfim, Robinho. E essa diretoria que acabou dando passos maiores que a perna, né? E conseguiu destruir um trabalho que era bem feito até uns 2 anos. E em apenas um ano o Cruzeiro se destruiu, vamos dizer assim. O Cruzeiro já não tem mais de onde tirar, tá cheio de dívida. Vai jogar a segunda divisão, eu acho que volta. Não tem, tem gente falando, aí se o Cruzeiro não voltar, calma, o Cruzeiro sobe, sobe até como campeão, o problema é depois. O problema é depois. Vai ter que sanar um montão de dívida, vai ter que tirar esses medalhões, vai ter que vender alguém. E os tempos pro Cruzeiro vão ser bem dificultosos, bem difíceis. E aí depois do gol do segundo é que começaram. Antes mesmo do segundo gol do Palmeiras estavam havendo alguns sons de bombas, de bombas de efeito moral, enfim, gente saindo do estádio, gente tirando cadeira, essas porra toda. Por isso que eu não vou ao estádio, cara. Você que me ouve, não vá em estádio de futebol se você torce para algum time. Não vá. Não vá. E também outra coisa que eu te peço, não seja sócio torcedor do seu clube. Se bem que é bem difícil, mas não seja. Não financie esses larápios, esses bandidos aí que porventura possam estar no poder do seu clube. Não dê mole pra esse tipo de gente. Ah, quer comprar camisa, compre pirata, assim, compre camisa pirata. Não ajude esse tipo de gente enquanto essa gente não tiver no poder, independente do clube que seja. Não vá em estádio, não compre produtos do seu time, a não ser que sejam piratas. Se possível, não compactuem com esse tipo de ladroagem aí, que vai ser melhor. E agora o Cruzeiro provavelmente será bem diferente em 2020, com objetivos mais modestos. E engraçado que há alguns anos o Cruzeiro era um clube que primava pela estabilidade, né? Tinha um treinador há 3 anos, o Mano Menezes, um elenco mais ou menos que jogava junto há uns 2, 3 anos. E em um ano apenas, um ano não, um semestre, tudo isso se desfez. Jogador falando merda, a diretoria colocando a mão na cabeça, sabotando o treinador, se bem que eu acho que o Rogério Ceni não teve muito pulso firme pra enfrentar tudo aquilo, mas isso não tira o fato de que ele foi sabotado dentro do Cruzeiro. Não sei se é porque tá uma da época de que ele era goleiro do São Paulo e alguns homens fortes lá no Cruzeiro queriam, entre aspas, se vingar dele. Porque o time que ele mais fez gol em cima foi exatamente o Cruzeiro, quando o Rogério Ceni era goleiro do São Paulo. E 2020 tá aí, né? 2020 tá aí. O Cruzeiro vai ter que se restabelecer, voltar todas as suas atenções a esse retorno à primeira divisão em 2021. 2021 é um dos centenários do Cruzeiro, então já não é um bom sinal de melhoras. Provavelmente o centenário do Cruzeiro vai passar em branco, como vários outros. E 2020 tá aí, Série B vem aí, né? E que o Cruzeiro tome jeito e consiga retornar dentro de campo sem inventar esse tal de tapetão, essas coisas, porque eu ainda tô. Até quarta-feira, se não acontecer nada, assim, o Cruzeiro está rebaixado, pronto. Porque não dá pra confiar em dirigente. Dirigente tem um ego muito inflado e corrupção é com eles, então prefiro esperar. Mas por enquanto, na bola, o Cruzeiro está rebaixado. Uma campanha simplesmente lamentável, 7 vitórias em 38 jogos. Dos três, entre aspas, companheiros, 14, CSA, Avaí, Chapecoense não ganhou de nenhum, só fez 4 pontos. É, 4 pontos? É, 2 contra o Avaí. É, 4. 4 pontos. 2 contra o Avaí, 1 contra o CSA e 1 contra a Chapecoense. Então, os números estão aí para mostrar o quanto o Cruzeiro foi merda nesse ano. O Cruzeiro vai ter que se restabelecer. Vai ter que colocar uma diretoria nova aí e fazer o caminho que vários outros clubes grandes tiveram que fazer, né? Se esvaziar de toda aquela pompa e circunstância e viver a realidade de um time de segunda divisão. Realidade de um time de segunda divisão e é isso aí. 2020 vai chegar e como eu imaginava, eu já imaginava desde o começo de que pelo menos um dos chamados G12 ia cair, só não pensava que fosse o Cruzeiro, né? Eu achava que o Fluminense ia ser esse rebaixado. Mas não foi, foi o Cruzeiro e é isso aí. Diretoria vagabunda, jogadores que são melindrados, são mimados por essa diretoria, salários atrasados, o Cruzeiro fez tudo, todo o script, todo o roteiro para ser rebaixado. E isso aí, o objetivo foi atingido, né? E agora o Cruzeiro vai ter que se ver como um time de segunda divisão. E é isso aí. O Cruzeiro mereceu cair. E ano que vem vai ter que voltar no campo. O Cruzeiro fez de tudo pra cair e está rebaixado. E bem, era só isso que eu ia dizer. O que eu achava do jogo. Mais um parênteses, mais um jogo que o Palmeiras não joga absolutamente nada. E mesmo assim, não foi muito difícil o Palmeiras fazer o 2x0. Isso mostra o quão caótica foi a situação do Cruzeiro. E no mais é isso aí, terminou mais um podcast. Então, adeus.